José Carlos Reis Encina, conhecido nacionalmente como Escadinha. 44 anos de idade, vivenciados com dolorosa experiência. Transmite aqui a mensagem solitária para essa juventude largada nesse país afora. Preste bem atenção. Nesses longos anos sofrido de vida errada, tive várias experiências. Todas de muito sofrimento, de sabores, de desamor, traição, enfim. Tudo de negativo eu carreguei durante todos esses anos que vivi nessa vida marginal. Consegui enxergar a realidade da vida e deste mundo cruel e doloroso, no qual perdi os valores pessoais por tanto tempo. Quero alertar principalmente aos jovens, no sentido de procurarem sempre trazer a paz em seus corações, evitando radicalmente o uso das drogas, que é o início de tudo e que dificilmente tem saída. Tive essa experiência negativa e sei que é imensamente difícil parar e retornar a uma vida saudável. A família é o maior patrimônio que possuímos. É quem sofre todos os reflexos de um drogado, sempre com muita dor e angústia. Hoje estou totalmente recuperado. Tenho a paz de olhar para minha mulher, filhos e netos, com amor, carinho e a renovada esperança de um futuro radiante. Dei o meu grito de independência, as drogas é o crime. E pretendo, através de minhas composições musicais, transmitir uma experiência vivenciada em um longo pesadelo, transformado hoje em hip-hop, ou seja, mostrando em letras de música a possibilidade que tive de transformar o meu sonho em realidade.